A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero compartilhar com vocês nessa tarde sobre o tema da oração. Lembrando que há milhares de livros sobre oração ao longo dos séculos e também nada substitui a nossa própria experiência de oração com Deus. Mas vão aqui algumas pistas para que você possa se motivar a ter uma vida de oração. Capítulo 23 da nossa unidade de formação para obreiros, curso de treinamento para obreiros, líderes ministeriais, jovens pastores e outros irmãos e irmãs interessados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7, 14. Por que alguns cristãos devem orar? Nós encontramos no material da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, nos 10 passos para a maturidade cristã, o cristão e a oração, na página 13, na edição de 1968, essa afirmação. Alguém afirmou sabiamente: Satanás ri do nosso labor, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando vê de joelhos o mais fraco dos cristãos. A oração é o meio indicado por Deus para a execução do seu serviço. Aleluia. Então aí nós temos uma orientação de que o Senhor, primeiro lá em 2 Crônicas, né, atenta para a nossa oração, ouve do céu, perdoa os pecados, sara a nossa terra, se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos sua face e nos desviarmos dos maus caminhos. E aqui que o diabo pode até observar as nossas tarefas e algumas vezes até dar risada, mas ele treme quando vê um cristão orando. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 7. A oração não é uma opção para nós, irmãos, pois sem ela não há comunhão com Deus. O nosso corpo, que é templo do Espírito, deve ser a casa da oração. Devemos orar sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses 5, 17. Paulo orava incessantemente. Deus era testemunha da sua intercessão. Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Romanos capítulo 1, versículo 9 também. Então nós devemos orar de modo incessante. Devemos orar em todo lugar e em todo tempo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Primeira epístola de Paulo ao Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8. Temos uma série de chamados bíblicos aqui que eu quero deixar com vocês, que nos convocam a uma vida de oração. Quem providencia o maior exemplo de oração? O Senhor Jesus é o nosso modelo. Quando todo o povo se batizava, Jesus também foi ser batizado. E quando ele orava, o céu se abriu. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Lucas 3, 21. Os céus se abriam porque Jesus orou. Eis que não tinha pecado, se retirava para orar. Mesmo não tendo pecado, Jesus passava bastante tempo do seu ministério com o Pai. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1, 35. Precisamos de tempo a sós com Deus, tempo de contemplação da presença do Senhor. Portanto, surge a questão: o que é oração? Oração é uma disciplina, é um dobrar da vontade humana diante da vontade divina, é comunicar-se com Deus, é pedir orientação, reconhecer que sozinho você não é capaz. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus capítulo 6, verso 9 e 10. Oração é render homenagem a Deus pelo seu senhorio e pelo seu poder. Viva o Rei para sempre! Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre a terra. Salmo 108, versículo 5. Oração é gastar tempo com Deus, passar tempo com Deus. É comunicação entre duas pessoas. Muitas vezes a oração se torna um monólogo. Só nós falamos e geralmente pedimos, pedimos, pedimos. Não. É uma relação entre duas pessoas, a pessoa divina e a pessoa humana. E é um diálogo. Eu falo, mas eu também ouço. Tem que ficar em silêncio para ouvir a voz do Senhor. Senão, não vou conseguir ouvir a voz de Deus. Qual deve ser a nossa atitude em oração? Devemos orar com fé. Esse que é o tema da nossa ministração, mais uma vez, nesse final de semana. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus, no capítulo 11, no verso 6. Deus é galardoador, é presenteador, irmãos. Devemos orar sem duvidar, sem depender de circunstâncias, como diz Tiago, capítulo 1, versos 6 a 8. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebeste e será feito. Marcos 11, versículo 24. Devemos orar de acordo com a vontade de Deus, segundo as suas promessas. Devemos inspirar os nossos pedidos na palavra, pois lá está a vontade do Pai. Agora, eu só vou conseguir orar segundo a palavra se eu conhecer a palavra. E aqui vai mais uma vez um chamado para que você conheça a palavra. Porque se você não conhecer a palavra, você não vai poder orar segundo a palavra. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos o pedido que fizemos. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá a Deus e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte e por esse não digo que ore. Primeira Epístola de João, no capítulo 5, no verso 14 a 16. A palavra de Deus é a sua vontade e a sua vontade está expressa na palavra. Quanto ao pecado para a morte, diz respeito, a Bíblia fala, diz respeito à condução, à blasfêmia, contra a pessoa do Espírito Santo, a negação, tudo aquilo que ofende ao Espírito Santo. Devemos ir ao Pai por meio de Jesus Cristo, nosso intercessor, na unção do Espírito Santo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Agora cito uma frase de John Wesley: dê-me uma centena de pregadores. Ele pediu só uma centena, 100 pregadores, que nada temem a não ser o pecado, nada desejam a não ser a Deus. E não me importa se são clérigos ou leigos, somente tais pessoas abalarão os portões do inferno e estabelecerão o reino dos céus sobre a terra. Deus nada faz senão em resposta à oração. Olha só, irmãos, que maravilha. 100 pessoas, somente 100 pessoas que nada temem senão o pecado, que nada desejam senão a Deus. Não importa se são clérigos, se são leigos, somente tais pessoas vão abalar as estruturas, os portões do inferno e estabelecer o reino dos céus sobre a terra, que é a nossa missão. Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Alguns obstáculos à oração. Pedir mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos prazeres. Tiago, capítulo 4, verso 3. Outra motivação errada. Outro obstáculo à oração, a motivação errada. Aqueles que fazem por aparência e não pelo relacionamento com Deus. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. E fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso pai sabe do que necessitais antes de lho pedirdes. Duas advertências aqui. Primeiro, para não fazer com hipocrisia, fazer com sinceridade, não diante dos homens, mas sim em secreto diante do Senhor. E a segunda, a oração com repetições e repetições e repetições e repetições e repetições. Isso é uma coisa vazia. Não parece que tem uma outra pessoa do seu lado, ou se parece, é porque a visão da pessoa já está muito comprometida, está muito distorcida em relação a Deus. Não é necessário fazer 30, 40, 50 afirmações, as mesmas afirmações em uma oração. Outro obstáculo à oração, a soberba. Embora o Senhor seja excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. Salmo 138, verso 6. Outro obstáculo, o pecado, impede que tenhamos uma vida de oração. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa o pecado alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13, Isaías 59, versículo 1 a 3. A falta de perdão é outro obstáculo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24, Mateus 18, 21. Outro obstáculo, amargura. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus 12, 15 a 17 e o próprio relato lá no Gênesis. Nenhuma raiz de amargura deve nos contaminar, privando-nos da presença de Deus. Outro obstáculo, a idolatria. Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, conforme a multidão da sua idolatria. Ezequiel 14, versículo 4. Outro obstáculo, a mesquinhez. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Provérbios 21, verso 3. A dúvida é um outro obstáculo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago, capítulo 1, verso 6. O erro na relação com os outros é um outro obstáculo. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Bom, vimos alguns obstáculos à oração. Agora eu vou mencionar alguns tipos de oração. Nós temos a oração perseverante e orar em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Outro tipo de oração, oração intercessória. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 6. A oração de súplica, o pedido, irmãos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 e 2. Eu quero fazer um parêntese aqui para recomendar que os irmãos orem pelas autoridades. Não adianta só ficar reclamando da autoridade. Não adianta ficar só contestando a autoridade ou se rebelando, que seria o pior dos pecados. É preciso interceder pela autoridade. Aí você vai me perguntar: e quando a autoridade não é do partido que eu mais gosto, do partido político que eu mais gosto? Mesmo assim, você tem que interceder por essa autoridade. E se ele está cometendo ou ela está cometendo erros graves, mais ainda, maior ainda a necessidade da sua intercessão, tá bem? Eu não estou aqui defendendo, e do púlpito, mesmo que seja hoje um púlpito digital, um púlpito à distância, um púlpito pela internet, não importa. Eu quero dizer a você, nós temos que orar pelas nossas autoridades e jamais usar o púlpito sagrado para dar honra e glória a qualquer nome ou qualquer partido político. Você pode ter a sua escolha, você deve ter a sua escolha para ser uma pessoa consciente e participante na sociedade. Defenda suas posições. No meio onde você estuda, trabalha, mas você que é líder, não use o púlpito nunca para defender a sua preferência em termos de política partidária. Eu tenho a alegria de ter mantido esses 30 anos me calando sobre as minhas opiniões político-partidárias. E fiz bem, só orei pelas autoridades, porque ao longo dos anos eu fui percebendo, desde a época que existia ainda MDB e Arena, bem antigos, mais jovens não vão nem saber do que eu estou falando, a não ser pelo seu estudo. Eu fui percebendo que ao longo dos anos, todos, como diz a Bíblia, todos erram. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esse púlpito sagrado, hoje, aqui, através de um WhatsApp, através do blog, esse lugar sagrado é só para o nome de Jesus, para o nome de mais ninguém. Não faça como algumas pessoas que aproveitam do uso do púlpito para defender candidatos ou políticos de um partido ou uma ideologia partidária. Imagina se o contrário o fizesse e você também tivesse que ouvir a pessoa usar o púlpito do Senhor que é para pregar a palavra do Senhor falando alguma coisa que é absolutamente contrária ao que você acredita. Não, só os amigos mais íntimos ficam sabendo. Só os amigos mais próximos ficam sabendo. Mas de preferência, hoje mais velho, eu posso dizer que o único nome digno de ser mencionado, nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Outro tipo de oração. Oração no Espírito Santo. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que haveremos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 e 27. Outro tipo de oração, ação de graça. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque me fez grandes coisas. O poderoso e santo é o seu nome. Lucas capítulo 1, verso 46, 47 até o 49. Outro tipo de oração, oração de louvor. Nós podemos ver oração de louvor em dezenas de lugares da Bíblia. Eu recomendo a você a leitura do Salmo 103, do Salmo 111, do Salmo 117 e tantos mais. Oração de adoração. Salmo 138, versículo 2, 145, de 3 a 17, 144, versículo 2, mas sintetizo, lembrando que a oração de louvor é o agradecimento que nós fazemos, é o louvor que nós rendemos ao Senhor pelo que ele fez. Um exemplo: Deus é o Criador do universo, louvado seja o seu nome. E a oração de adoração é o reconhecimento de quem Deus é. Aí você pode dizer: Deus é santo, santo, santo. É isso que os querubins e serafins declaram ao Senhor: Santo, santo, santo. O nosso Deus é santo. A diferença do louvor para a adoração é que o louvor está ligado ao que Deus fez, faz e fará. A adoração é o que Deus foi, é e sempre será. Quem pode ser envolvido em oração? Uma só pessoa, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê secretamente te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Já mencionamos o texto. Dois ou três irmãos podem orar juntos. Em verdade, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirdes, se-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus, capítulo 18, versos 19 e 20. Uma igreja inteira pode orar juntos, pode estar envolvida na oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Em diante, você vai ver. Aliás, antes disso e depois, você vai ver a comunidade primitiva orando ao Senhor. Ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração: Senhor, tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Atos, capítulo 4, versículo 24. Veja, essa é uma afirmação de adoração. Tu és o Criador. Mas também tem o louvor, porque tu és o Criador, mas tu és o Criador que fizeste céu, terra, mar e tudo que neles há. Concluindo, irmãos, nesse início de tarde, concluindo na vida cristã, no discipulado cristão, na liderança, Cristo é o nosso ponto de partida, é o nosso alvo. E é o nosso caminho, João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sem comunicação com Ele, na oração, no louvor, nós estaremos perdidos. Só em íntima comunhão com o Senhor é que poderemos chegar a alegria de desfrutar a vida abundante e eterna. Deixo com vocês o testemunho da irmã Isabel Paiva, que nos diz assim: a oração nos capacita, ela nos acolhe e nos faz chegar mais perto de Deus. A oração gera intimidade entre mim e Deus. Quando estou orando, sinto que Deus está me capacitando para que eu possa ajudar alguém. Oremos. Capacita-me, Senhor, para que as pessoas fracas na fé encontrem em Ti a chama que reaviva o fogo do amor de Jesus por nós. Aleluia. Portanto, liderança, vida cristã madura, discipulado cristão, significa ter uma vida de oração. Em segundo lugar, seguir o exemplo de Jesus na oração. Em terceiro lugar, orar com fé. Precisamos orar com fé. E esse final de semana vamos falar mais sobre fé. Em quarto lugar, orar em concordância com a vontade de Deus, expressa na sua palavra. Em sexto lugar, orar individualmente e orar na comunidade. Finalmente, em sétimo lugar, orar sem cessar, orar em todo tempo, em todo lugar, mesmo de olhos abertos. Você não precisa fechar os olhos. Você pode orar em todo lugar. Na verdade, eu falei seis pontos, né? Ter vida de oração é o primeiro. Segundo, seguir o exemplo de Jesus na oração. Terceiro, orar com fé. Quarto, orar em concordância com a vontade de Deus expressa na palavra. Quinto, orar individualmente e na comunidade. Sexto, orar sem cessar. E podemos colocar, acrescentar mais um, o sétimo, orar sempre, uma oração de louvor e uma oração de adoração. Orar sempre em louvor e adoração ao nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra edifique a sua vida e motive a ter uma vida de oração mais constante, mais fervorosa, Nós precisamos só de 100 pessoas no Brasil, só de 100 pessoas, não de 70 milhões. Nós precisamos de 100 pessoas que não temam nada a não ser o pecado e que não aspirem nem desejem nada a não ser a presença de Deus, e nós então transformaremos a nossa geração, sinalizaremos o reino dos céus aqui. Esse é o nosso papel, dar testemunho do reino agora, enquanto aguardamos o reino eterno do nosso Deus. Deus te abençoe. Amanhã uma palavra especial, especial sobre fé, e nós vamos, no domingo também ter uma outra palavra muito especial sobre fé e liderança. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você ainda não acessou, acesse o nosso blog. Nós batemos a meta que pretendíamos. Depois de eu falar com alguns irmãos, eu vou compartilhar com todos. Nós fomos muito além do que pretendíamos, mas temos que continuar buscando essas 100 pessoas e anunciando o evangelho a todas a todo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acesse blog logos7.blogspot.com. blog logos7.blogspot.com. Última vez, blog logos7.blogspot.com. Que Deus te abençoe. Você vai encontrar ali mais de 130 ministrações, e tenho certeza que será edificado. E se tem algum amigo fora do país, passe esse blog, algum conhecido fora do país, passe para que ele possa se alimentar, porque o nosso objetivo é continuar expandindo o evangelho. Seja um desses 100 homens ou mulheres que nada temem senão o pecado e nada desejam senão a presença de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.